Eu vejo ninguém ver, mas me faz bem demais sentir suas digitais. Amor, eu beijo ninguém tem, inconfundível, é outro nível. Nesse meu mundo particular, é gostoso demais. Minha deusa repleta de luz, só contigo me sinto capaz. Te seguro e você me conduz. Posso enxergar o amor, o amor. Posso tocar o amor, o amor. Posso cantar o amor, o amor. Confundível, é outro nível.